apenas sentar. Ela fez sorrindo o que outra tá chorando. Jurei não amar, mas já tô me apaixonando. Viciei no corpo dela, dos pés à cabeça. Ela fez de um jeito pra que eu nunca mais esqueça. O amor mais gostoso do planeta. Eu tô gamado no jeito que ela faz. O sorriso lindo do carai. Eu tô gamado no jeito que ela faz. O sorriso lindo do carai. Kennedy Nunes e Elber Souza. Bastava apenas sentar. Ela fez sorrindo o que outra faz chorando. Jurei não amar, mas já tô me apaixonando. Viciei no corpo dela, dos pés à cabeça. Ela fez de um jeito pra que eu jamais esqueça. O amor mais gostoso do planeta. Eu tô gamado no jeito que ela